Tschüss. Eric 12 no close, sem pose do microfone. Sujeito homem que não é de hoje, que fala um monte. É hora de se levantar e aprimorar o dom. Tem que honrar e elevar o som. Também sou marrom, sou Easy Caos, mantendo a real. Entre o bem e o mal, ilegal, fatal, verdadeiro até o final. Medo de viver veio pra conter você, te fazer ver o que vai acontecer. Aê, sou Dani C, sou você, Pacheco, um herói do gueto, irmão do peito, de respeito 1000%. De 0 a 100, vou mais além, louco sendo bem. Unificação, só doideira que vem, também sou man. Sou R. Lucas, a bela voz de cada canção. Várias lutas, lado bom, forçada imaginação. Depósito de talento pra mais de um container. Ser poeta é a meta, sou VN, sou Denner. Eu sou um por todos e todos por um. Eu sou muito além do múltiplo incomum. Eu sou todos aqueles que moram em meu coração. Elevação, junção, fusão, razão e emoção. Eu sou um por todos e todos por um. Eu sou muito além do múltiplo incomum. Eu sou todos aqueles que moram em meu coração. Sou irmão de quem é meu irmão. Sou Xandão, afro-rude na busca por união. Daqui pra lá, de lá pra cá, nossa peregrinação. Também sou Rascarlão, mais um servo do leão, que semeia com coração na estação Sião. Sou de Milove no ataque frontal. Estado de choque no enfoque, Havoc, Braddock, um toque sem pagar pra Loki. Sem Glock, Matraca, Beretta. Sou de menor, cada rima um arregaço de escopeta. Sou lido, sentinela, guardião, atalaio, o que tá escrito se revela, meu irmão. Minha laia da baixada, pássaro louco, insano, meu mano maluco, voz de assalto, mãos pro alto. Também sou pulpo, sou rico e DK. Sou Toroká, faço um risco nas MK. Sou DJ K, vixe, muita treta pros blefe, guela, cururu, aponto preju no conto da sul. Também sou louco. Eu sou um por todos e todos por um. Eu sou muito além do múltiplo incomum. Eu sou todos aqueles que moram em meu coração. Elevação, junção, fusão, razão e emoção. Eu sou um por todos e todos por um. Eu sou muito além do múltiplo incomum. Eu sou todos aqueles que moram em meu coração. Sou irmão de quem é meu irmão. Sou Vado, sou Fernando, sou Tati, sou Irã. Sou Pablo, Jackson, Lícius, King, sou Ivan. Sou WF, sou GP, sou Negulê, sou Isaac. Sou AM, sou Munhoz, sou Venom, sou Zorak. Sou Bidog, sou Ferrugem, sou Galego, sou Morte, sou Gilmar. Sou Cicatriz, sou Grande, sou Pichote. Sou Thug, Black, Capone, Corrupto, L.A. Nigadri, Scooby, Nino, Underj. E também sou ICD, sou Lakers, Smith, WJ e Air Max. Sou Arcanjo, Street, Afro-J e Airpack. Sou Preto, R.E., Eric e Julião. Sou pau de dar em doido, escutar e patrão. Sou Pou, Léo, RDO, Shell, Axé. Sou Naldo, Júlio de Castro, Renato, Hildo e Gé. Sou Ale, Ice, Alemão, Dudu e André. Sou Dário, Simon, Moita, Jura e Nego Dé. Sou Mad, sou Toninho, sou Baiano, sou Bizu. Sou Ninja, sou Michael, sou Bua, sou Kika, sou Dudu. Sou Didi, sou Gastão, sou Roxo, sou Paulão. Sou Ailton, sou Neubão, sou Lelê, sou Mogão. Sou Parque Jabaquara, Conceição, sou Pombal, sou da rua, sou Brasil, sou mais forte, sou real, sou Jamal, João Pedro, Gabriel, Malikian, sou Derek, Isaac, Israel, eu sou o amanhã. Eu sou um por todos e todos por um. Eu sou muito além do múltiplo incomum. Eu sou todos aqueles que moram em meu coração. Elevação, junção, fusão, razão e emoção. Eu sou um por todos e todos por um. Eu sou muito além do múltiplo incomum. Eu sou todos aqueles que moram em meu coração. Sou irmão de quem é meu irmão. Então, uma pá de irmão ficou de fora, mas sabe que também mora no meu coração. E nem adianta ficar de segunda, porque não vai ter continuação, não.